no piseiro. Palma, vem! Chama na pegada, na pressão, no piseiro. Turma do Danone, meu parceiro Wesley, Luiz Eduardo Magalhães, estamos juntos. Olha que o meu estilo de vida eu vou mudar completamente. Eu vou morar no sítio, numa casa com uma alpendre. Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada. Só vou curtir o piseiro, não vou mais pra balada. Vou trocar o asfalto pela estrada de barro. Acorda de manhã, escutando cantar do galo. O tênis eu doei, não vou mais usar gel. Já coloquei minha bota, entrei pra turma do chapéu. Vai, vai. Olha que eu vou morar no sítio, eu vou vai comprar gado. Meu escritório agora vai ser no meio do mato. Vou trocar o sedã numa caminhonete. Eu vou derrubar boi na saquejada do Nordeste. Olha que eu vou morar no sítio, eu vou vai comprar gado. Meu escritório agora vai ser no meio do mato. CDs. O Moral de Ibicoara.